Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41 3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos queridos, povo amado, da hora da misericórdia, foi tão rápido, não foi? O intervalo, nós rezamos em pleno dia 13 de maio, depois eu vou contar um pouco sobre a história, mas obrigado àqueles que participaram ao vivo comigo, e você continue a participar, você que me acompanha por tantas emissoras. Como é que faz, padre, para rezar ao vivo com o senhor? É ligar 0-operadora 41-3221-6070. 0-operadora 41-3221-6070. Você liga e a nossa telefonista coloca você para rezar o terço comigo. E, padre, eu gaguejo. Não tem problema, a nossa equipe ajuda. Se você tropeçar, nossa equipe entra junto rezando. Tem acontecido isso, mas não tem problema. Importante é você ligar. Escute esse testemunho que foi deixado na plataforma. Meu nome é Sônia, eu moro aqui em Presidente Venceslau, interior de São Paulo, e eu gostaria de testemunhar uma graça que eu acabei de receber agora. Eu, há dias atrás, dei um telefonema desesperado. Meus dois filhos, meu marido estava desempregado, e hoje meu filho arrumou um serviço com carteira assinada e tudo. Vale a pena rezar, vale a pena confiar em Deus. Sei que a obra de Deus não é pela metade. Falta o meu esposo e meu marido, um dos meus filhos, né? Padre, muito obrigado por você existir na minha vida. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. O nome do meu filho empregado hoje, depois que acabou o programa, é Antônio da Silva Lima. Muito obrigada, tudo de bom para vocês. Emociona, não é, gente? Obrigado, filha de Deus de Venceslau Brás. Obrigado, povo de Deus, por estar testemunhando, porque é o Senhor que é glorificado. É Jesus que é exaltado a cada testemunho. Estamos juntos, Bíblia aberta, cartilha de oração. E o texto é de São João, capítulo 16, versículo 29 a 33. João 16, 29 a 33. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Os discípulos disseram: agora sim, falas abertamente e não em figuras.